Luma Motos, a melhor revisão de Sergipe. Alô, galera de Aracaju, tamo junto, canal top, tô chegando, hein? Isso, é André Santini, receba! Olha ela se arrumando outra vez, mas dessa vez não é pra ele nem pra mim. Tantas decepções, viveu tantas paixões que não fizeram bem. Ela quer ser feliz também, mas tá cansada e como tá, tá decidida nunca mais amar. Diz que tá segura, mas a história não muda. Qualquer olha penetrante já começa outra loucura. Se ela vai sair, alguém vai chegar. Chama ela pra dançar um gole, em três palavras ela vai acreditar. Ele vai prometer que amanhã vai ligar, mas um amor eterno com prazo de validade pra acabar. Vai sair, alguém vai chegar. Chama ela pra dançar um gole, em três palavras ela vai acreditar. Ele vai prometer que amanhã vai ligar, mas um amor eterno com prazo de validade pra acabar. Valeu a pena se arrumar. Alô, parceiro Rutinaldo, Ricardo. Alô, galera de São Mateus. Tamo junto, hein? Isso, é André Santini. Receba! Portal do Arrocha. Mas tá cansada e como tá? Tá decidida nunca mais amar. Diz que tá seguro, mas a história não muda. Qualquer olha penetrante já começa outra loucura. Vai sair, alguém vai chegar. Chama ela pra dançar um gole, em três palavras ela vai acreditar. Ele vai prometer que amanhã vai ligar, mas um amor eterno com prazo de validade pra acabar. Vai sair, alguém vai chegar. Chama ela pra dançar um gole, em três palavras ela vai acreditar. Ele vai prometer que amanhã vai ligar, mas um amor eterno com prazo de validade pra acabar. Não valeu a pena se arrumar. E não valeu a pena se arrumar.